agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda edição de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo aqui, na sua rádio Antena Web, para lhe trazer um pouco mais desta alma portuguesa. Apesar de ter havido algumas irregularidades e continuar a haver algumas irregularidades na nossa programação, já sabe que nós estamos consigo aqui para lhe trazer sempre um pouco mais da nossa alma portuguesa, este nosso tesouro português. Vamos colocar este nosso vídeo ao Senhor Fado com uma voz muito bonita que por aqui ainda não passou. Mas antes de lá irmos, já sabe que pode nos escrever e pedir o seu fado para www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Agora sim, ficamos com Carminho, Escrevi Teu Nome no Vento, logo depois, Por Ti, na voz de António Mourão, e terminamos a nossa canção com António Seferino, Por Amor de Jesus Cristo. São estas as três vozes que se vão ouvir, são estes os três primeiros fados desta segunda edição de hoje. Portanto, Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Escrevi teu nome no vento, convencida que o escrevia na folha do esquecimento, que no vento se perdia. Não quero, não, eu não vou implorar. quero, por ti já sofri demais. Vou afogar os meus ais e o meu pranto em outra boca. Não quero, por ti já sofri demais. Vou afogar os meus ais e o meu pranto em outra boca. Ai, por ti que nada me deste, que tanto mal me fizeste. A minha alma está vencida. Em que eu louco acreditei, que louco de amor lutei. Ando perdido na vida. Não quero ver-te mais no meu caminho. Ando na vida sozinho. Se é esse desejo teu, não quero lembrar sequer um momento que afinal para meu tormento o teu amor não é meu. Não quero lembrar sequer um momento e afinal, para meu tormento, o teu amor não é meu. Ai, por ti que nada me deste, que tanto mal me fizeste, a minha alma está vencida. Em que eu louco acreditei, que louco de amor lutei. Ando perdido na vida. Diga lá, ó Sr. Fado, com Joana Santos. Jesus Cristo Salvador, tu foste crucificado. Quero ter o teu amor, ser por ti abençoado. Tu que tiveste mil dores na tua cruz sem rancor, perdoa os teus pecadores, Jesus Cristo Salvador. Nunca esquecerei jamais que pelos maus foste espancado e por todos os mortais tu foste crucificado. Neste mundo de maldade, onde há tanto vil traidor, ó Jesus, por caridade, quero ter o teu amor. Tu que aos meus olhos dás luz, quero estar sempre a teu lado. quem me dera, meu Jesus, ser por ti abençoado. Tu que aos meus olhos dás luz, quero estar sempre a teu lado. Quem me dera, meu Jesus, ser por ti abençoado. Quem me dera, meu Jesus, ser por ti abençoado. Quem me dera, meu Jesus, ser por ti abençoado. Bonitas vozes estas as que abriram o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Esta é a nossa segunda edição de hoje. Vamos continuar agora com Cristina Branco, Fado do Mal Passado. Logo depois ficamos com Nem Deus Sabe, na voz de Manuel Almeida. E terminamos com Madrugada na Ribeira, na voz de Rodrigo. São estes os 10 seguintes fadistas que vêm para ti aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Passado, se te quadras para o futuro, és dado para ser julgado, o resto fica no escuro. Dado nasce na saudade que nos consolas de tudo, tens a mesma utilidade de no verão, sobretudo. Cada mês é outro mês e do pão se fazem migas. Ó tempo que és mudança, passa o presente a passado. Depois do caldo entornado, muda o disco e siga a dança. E por disco e por mudança, as mudanças são a esmo, nada se mantém o mesmo, e até o povo se cansa. Para a balança sai um fado mal passado, com a salada do futuro no cinto faz mais um furo, e não digas obrigado. Sai um fado mal passado, com a salada do futuro no cinto faz mais um furo, e não digas obrigado. Teus braços. cheio de amargura. Meu coração em braço. Quem vais trazer na lembrança? A quem vou dar os bons dias? Quem me vai chamar criança e vai pôr raios de esperança nas minhas horas sombrias? Já perguntei à saudade. Até já fiz mil promessas, já corri toda a cidade, mas desisti que é verdade. Só Deus sabe se regressa. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Madrugada na Ribeira é pitoresco e tem que ver. Ali vai Lisboa inteira ao peixe fresco e ao mais que houver. Ali se ouvem pregões, há movimento, há alegria. E gostam os foliões de ali ir ver nascer o dia. Sou a vivinha da costa, é a varina que passa. Linda voz timbrada e sã, a gente gosta, já é manhã. E vai começar a lota, ouve-se agora um melhorio. No céu passa uma gaivota, cresce uma fã, o sol subiu. Madrugada na Ribeira é mais que lindo, é sedutor. Ali é tudo à maneira do povo rude, trabalhador. Coisas que não soam bem, mas têm graça, graça a valer. Vale a pena ir lá também ver na Ribeira o sol nascer. Batem chinelas no chão, zaragata aqui e ali. E as pragas e o palavrão são de um só estilo que nunca ouvi. Desde o rio até ao mar, a vida cresce em luz e cor. Tudo é digno de um olhar para um poeta ou um pintor. Desde o rio até ao mar, a vida cresce em luz e cor. Tudo é digno de um olhar para um poeta ou um pintor. Desta forma, vemos então assim encerrada por hoje a edição número 2 do Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Vamos embora, mas amanhã estamos cá com mais duas edições para si. Já sabe que pode pedir o seu fado, fazer a sua dedicatória ou apenas pedir aquele fado que tanto quer ouvir através de www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos, peça o seu fado. Indiquem que edição prefere que o seu fado passe. Nós depois passamos. Vamos terminar com Fria Claridade na voz de Ana Maria. E para fechar mesmo em beleza este nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, ficamos com Chá para Namorar na voz de Nuno da Câmara Pereira. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um ótimo resto de dia. Ou melhor, desejo-lhe uma ótima noite. Tudo lhe corra pelo melhor e já sabe, amanhã estamos de volta para trazer um pouco mais desta alma portuguesa. Fique bem e até amanhã. No meio da claridade